Yo, 1, 2, 1, 2, yo, yo, 1, 2, 1, 2, yo, yo. Uma cassete do Alan Halloween deu a volta ao teu bairro um dia chegou a ti. Não percas o teu tempo atrás de mim, tchau. Chega o que me segue é mal. Mais um degrau, alto no céu marqueu. Ninguém voa mais alto que eu. Eu sou o número um da drogaria. Ninguém vai onde eu vou, nigga. Vou até o fim da linha. Mary Jane, o amor da minha vida. Eu acho que nunca te enganei, ok, nigga. Desculpa, miúda, não posso ser teu amigo íntimo. A moca matou a minha líbido. Deixa-me rir como ri uma criança. Minha maganza. Alguém na festa que chora mas dança. Minha maganza. Eu sou feliz, não preciso de amigos como tu. Eu sou amigo da Mary Boo. Tu fazes planos para acabar com o nosso clã. Tu és mesmo dead. Dá meia volta, põe-te a andar daqui para fora, nigga. Escrevo o teu álbum em menos de uma hora. Agora há tantos MCs e pop está na moda. Eu sou real e verdadeiro. És o caralho da foda. Geração de interesseiros, mentiram aos idiotas. Vocês vendem tudo, a vossa língua é uma nota. Mic check, tu get rap no deck. 1, 2, merda wet. Não grama, meu style é único. Não brinques com o rebelde. The criminal screw, a bruxa. É mais forte do que tu, yo. 1, 2, 1, 2. Deixa-me rir como ri uma criança. Minha maganza. Alguém na festa que chora mas dança. Minha maganza. Deixa-me rir como ri uma criança. Minha maganza. Alguém na festa que chora mas dança. Minha maganza. Eu sou feliz, não preciso de amigos como tu. Eu sou amigo da Mary Boo.